Só madeirada, fogo no chapéu do guarda. Fogo no chapéu do guarda. Fogo no chapéu do guarda. Só madeirada, fogo no chapéu do guarda. O clima tá bom, é desse jeito. Enfumaçado, abençoado, forte abraço. Tranquilo, dando uns trago. Cê quer fumar? Tem, tem quem tem. Olho grande, nem me vem. Cê quer fumar? Tem, tem quem tem. Olho grande, nem me vem. A vela, no escuro, no escuro. A chama, acende, acende. O bong, passa. Chavadores, chavadores, professores. Pode crer, Sandrão. Os meninos no peão. Fica pampa, não desanda. Tira onda. Ali os bamba, queima ponta, fogo na bomba. Só madeirada, fogo no chapéu do guarda. Fogo no chapéu do guarda. Fogo no chapéu do guarda. Só madeirada, fogo no chapéu do guarda. Só madeirada, fogo no chapéu do guarda. Fogo no chapéu do guarda. Fogo no chapéu do guarda. Só madeirada, fogo no chapéu do guarda.